É isso aí, galera. Abrindo aqui o programa de número 1 aqui da Rádio Zerima. Começando aqui o programa Preto no Branco. Vamos ouvir aqui muita black music, muito funk, muito groove. Se liga aí, abrindo aqui com vocês, Grant Green, interpretando aqui uma música dos Meters, Easy Back. Segura! Thank you. aí, galera. Muito bom aqui, a gente ouviu aqui Grant Green tocando aqui uma música dos Meters. The Meters é uma banda que fazia, tocava um funk já desde as antigas. Começou a fazer som ainda no final da década de 50. Era uma banda mais pro R&B e um estilo mais jazzista e tal. Começou a pirar nessa onda do funk. Ao fundo vocês estão ouvindo aí a versão original dos Meters. E vamos aqui na sequência ouvir uma música interessante aqui. Na verdade são duas músicas em uma. É uma música do Bob Marley e outra do Thelonious Monk. As duas numa versão aqui muito doida aqui, feita pela galera aqui do Medesk e Martin Wood, um trio de jazz novo, a galera tá aí fazendo som aí a beça hoje em dia e tal. Vamos lá, vamos curtir esse som aí muito louco. Thank you. É isso aí, pessoal. Acabou de rolar aqui uma versão muito louca aqui, misturando Bob Marley com Thelonious Monk. Ao fundo vocês estão ouvindo tributo a Booker Pittman, Tim Maia, seu primeiro disco, fazendo aqui a ponte com, é claro, o próprio Booker T e os MGs, tocando aqui Burning Biscuits. Booker T também é um cara, assim como os Meters, são as duas influências básicas aqui dessa galera do Medesk e Marty Wood, né? O Medesk, um tecladista sinistro, o cara é um monstro mesmo, e ele sugou muito do tecladista dos Meters e do Booker T também, que apesar de fazer um blues, né, mas um blues tem tudo a ver com R&B, né, rhythm blues, então o cara fazia a grooveira também, né, fazia um tipo um blues grooveado, sei lá, vamos ver. Oh, Nossa senhora, pegando fogo aqui. Donny Hathaway, The Ghetto. Esse som aqui muito bom. Contagiante, realmente. Vamos aqui na sequência com Lynn Collins. Essa mulher aqui ficou famosa fazendo som com James Brown. Foi uma das Brownzettes. Muito boa essa música aqui. Rock Me Again, Again, Again, Again. Vamos lá, galera. Everybody get funky. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh. Aqui vocês ouviram Vicky Anderson, I'm Too Hot, I'm Too Top for the Mr. Big Stuff. E na sequência aqui a gente tá ouvindo Marva Whitney, Things Got to Get Better. Essas duas mulheres aqui faziam som com James Brown, assim como a Lynn Collins também. Ou seja, né? Só mulher responsa. Na sequência aqui vamos então, Branca de Neve tocando aqui Nego D. Segura! Meu nome é Benedito João Santos Silva Danará. Negudito. Me chamo Benedito João Santos Silva Danará. Meu nome é Benedito João Santos Silva Danará. Negudito. Me chamo Benedito João Santos Silva Danará. Negudito. Eu invoco, eu brigo, eu faço, eu aconteço, eu boto pra correr. Mostro o pau e provo pra quem quiser, quem quiser provar. Me chamo Benedito João Santos Silva Danará. Meu nome é Benedito João Santos Silva Danará. Me chamo Benedito João Santos Silva Danará. Provo pra quem quiser, quem quiser provar. Me chamo Benedito João Santos Silva Danará. Meu nome é Benedito João Santos Silva Danará. Silva Danará. Negudito, negudito, pra arrumar. Destranco a porta com tapa e provo pra quem quiser ver, quiser provar. Me chamo Benedito João do Sol do seu Adelaná. Se chama a polícia, eu viro uma onça, eu quero matar. Abaixo espuma de ódio. Se chama a polícia, eu viro uma onça, eu quero matar. A boca espuma de ouro. Muito bom, muito bom. Branca de Neve aqui, Nego Dito. É isso aí, galera. Nos próximos programas aqui eu vou estar tocando mais música brasileira. Eu fiz aqui umas pesquisas aqui recentemente, tô com muito som brasileiro agora. Mas esse programa já estava preparado, então eu mantive aqui a ordem das coisas, né? Tem mais coisa internacional do que brasileira. Mas vamos com mais uma brazuca aqui. Marco Riba tocando Zamba Bem. Esse também é um groove muito bom, se liga aí. Zamba bem, a feia manca chique com uma pitilê. Zamba bem, é samba de Angola e aqui já tem também. Zamba bem, a feia manca chique com uma pitilê. Zamba bem, é samba de Angola e aqui já tem também. Zambei demais, que de manhã eu lá na praia acordei. Zambei demais, de manhã eu me encontrei. Oh, oh, oh. Deitado à sombra de um coqueiro, como quem espera a vida passar. Minha nega do meu lado dizia: amor, o mar tá gelado e o sol tá bom pra queimar. É, zamba, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Eu quero, quero. Zambar eu quero, eu quero, quero, quero. Zambar eu quero, eu quero, quero, quero. Zambar eu quero, quero. Como quero, nega. E a feia é só um tom de pigabilê. É só um dom, dom. A filha que se mandei me vilá. A filha, filha, filha, filha, filha, leva do manga. Zamba bem, a feia manca chique com uma pitilê. Zamba bem, é samba de Angola e aqui já tem também. Zamba bem, a feia manca chique com uma pitilê. Zamba bem, é samba de Angola e aqui já tem também. Zambei demais, e de manhã eu lá na praia acordei. Zambei demais, de manhã eu me encontrei. Oh, oh, oh. Deitado à sombra de um coqueiro, como quem espera a vida passar. Minha nega do meu lado dizia: amor, o mar tá gelado e o sol tá bom pra queimar. É, zamba, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem. Eu quero, quero. Zambar eu quero, eu quero, quero, quero. Zambar eu quero, eu quero, quero, quero. Vem, nega, canta um pouco. Zamba bem, a feia manca chique com uma pitilê. Zamba bem, é samba de Angola e aqui já tem também. Zamba bem, a feia mango que chique com uma pitilei. Samba bem, é samba de Angola e aqui já tem também. I'm Thank you. bom, muito bom. Herb Henko aqui, Camaleon mandando vir aqui. É sempre muito bom ouvir Herb Henko. Na sequência aqui, fechando aqui o programa Preto no Branco de hoje, vamos ouvir Stevie Wonder interpretando Living for the City. Falou, galera, um abraço e até o próximo programa. Rádio Zerima. Ei, falou. A boy is born in hot time, Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough for the city. Like I pictured it. Skyscraper and everything. The jury of your peers, having found you guilty, 10 years. Come on, get in that cell. No.